número 5425. 5425, ok. Chegou Salvador, canal 6327. Ah, passaram 2230 que foi passado na 1211. E a 327, Ilhéus, confirmando, só um minuto para a cota, estou tendo sua autorização. Vou 967-121-19. Vou 1967-121-19. Ok, grato, parceiro, grato. Havia chegado a Mandas para 4.010-1012. O 1967, prossiga. 2775, não está recebendo? Estou recebendo aqui, alto, claro. 327, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6327. Ilhéus, 240 autorizada. Decola pista no zero com a direita, saída da leda pós-direto. Controle 119-35. Aciona 5441. 240, Ilhéus, decola da 190, número curva direita, na da leda 119-35, controle 5441, transponder, FNM 6327. Porta pronto, puxa o chanamento 327. Sim, tá, 327. O 3805, só. Ah, só escuta. Infelizmente, tivemos contato com a central de pronto-socorro, não chegou pra eles no CHG. A gente já tentou com a SLS pra tentar uma retransmissão dessa mensagem pra lá, tá aguardando confirmação aqui, okay, pra pagar autorização. Olho gol 1884, acessaria pro de Conde? Negativo, Conde, mantenha a saída 1884. Autorizado táxi Índia, ponte para dono 02-1895, negão 1012, parceiro 2230. Recife no 26.85, alterno no 3365, no 884. 3365, senão 1-3365, obrigado. aqui, vou confirmar. Junto é se o central plano de voo para nosso sistema aqui não chegou. Paulo, Salvador, Chanel, 3219108, pushback acionamento. 321, autorizado push, a porta. Autorizado chamar a taxa, Chanel, 321. Azul 4065 solo. Só uma dúvida, a pegadinha foi feita junto a Salvador, só pra saber onde começar a procurar. Foi 3-0, boa tarde. Boa tarde, 3-0, saída da rua, vigilância. Gente, saída da rua, vigilância, passagem 2-2-3-0. Gillette Romeo, controle. Prossiga, Romeo. A torre solicita cheque na frequência dela, 118.95. 118.95, grato. E papapá, Mike, Gillette Romeo. Papapá, Mike, Gillette Romeo. Confirme como recebe a torre em Salvador. 5.5. Gente, obrigado. Grato, retorna pro controle. Pode voltar a frequência do controle. Grato. Meu. Já fez cheque frequente na torre, retornando para sua frequência. Já agora na proximidade de Arizete. Sim, é tirado pelo cheque na torre, o Romeu. Salvador. 3805 na escuta. Afirmativo, o senhor fez a CRG aqui em Salvador? A central é em São Paulo, cara. Ok, porque a gente tá tentando achar essa CRG, tá ok? Mas tá um pouquinho difícil. Então a gente vai verificar aqui e te passar uma posição. Tá, Árvore ou Conquista? Negativo, mantenha a rota, o 2230. Mantenha a rota, 2230. 3-5, prossiga. Você deu uma CRG também? Negativo, mas 3-5. Não recebeu ainda? Ainda não. Salvador 3193, se quiser na IF Salvador resolve? Como é que é? Se a gente fizer a CHG na IF Salvador resolve? Eu acho que adianta um pouquinho, porque se fizer aqui na CHG na IF Salvador já transmite direto pro centro de Recife. Transmitindo pro centro de Recife a gente já libera o plano. É mais fácil fazer aqui. Tá, obrigado. Na minha 3195 tá na escuta do solo? Relativo. Para cheque de equipamento, chame um 2 e no 1, por gentileza. Como é que é? Chame em 1, 2, 1, decimal 1 para cheque do nosso equipamento, por gentileza. 1, 2, 1, 1. A 321, táxi EVA Índia, ponte espera do 02-895, que é legal no 092. 446, número 2, reduz agora para 180, desce para 2010, 2012. 180, 2010, 5446. Para o táxi, o Oceanel é 6327, POB de 63, Salvador, 3 horas e 40, autonomia. 63 a bordo, meu nome é 327, taxi CV Índia, posto espera do 102, 895, Kinegal 0012. Taxi a Índia, posto espera do 10, 10895, 1012, Oceanel 6327. 6327 vai te ter passagem na estrada de base, desconsidere, então o ponto espera a torre. Sempre. Salva Salvador, tá? 3805. 3805, a gente tá passando, tá, computador feriado, vamos passar a informação que não tá chegando nenhuma CHG pra gente, e vai e aguardar que eles vão resistir. Tá, gente, entramos em contato com o companheiro, eles vão incluir o AS Salvador também pra verificar se tá triste. Salvador, boa tarde, voo no 966, autorização Campina Grande. Voo 966, 370 Campina Grande, autorizado, Brasil 10, da cola pista no 0, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipá, controle 119, decimal 35, aceno 5456. LS, reporta estabilizado. Autorizado, LS, reporta estabilizado, 35446. Controle 11935, outra conta é 5456, voo no 966. Reporta para posto, voo no 966. Pois será. Torre Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, ponto espera da versão. Oceanair 6321, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6321. De imediato, à direita, sem ir até a cabeceira, à direita, decolagem imediata, o Chanel 6321. Espero o motor, obrigado. Bem, te mantém a posição então. As aeronaves que passaram na CHG, né, que foi um contato aqui com o CGNA, né, ligou pra gente, pegou o número do voo de todas as aeronaves que não fizeram CHG e não chegou. E acredito que agora deve dar um encaminhamento só aguardando as próximas instruções, ok? Valeu. Presente, cara, tem quente. O Azul 4462. Autorizado pouso, 160 grau 079. Lembre e pouso, 4462. O Oceanair 6321, não poderia sintonizar 18 decimal meia pra gente fazer um teste? Não. Só pode me chamar lá, por favor. Torre Salvador, boa tarde, 35446. 5 por 5, Oceanair 6321, grato. Pode voltar a frequência 18 decimal 9. Salvador 35446. 35446, chame passando Simbra. Repatriar Simbra, 5446. Oi, Salvador, Oceanair 6321, 295, negativo, contato 286. Gente, eu recebi, respondi, mas acho que o problema é a minha transmissão. Obrigado. Puxa, triplo. aqui. Tudo meu pé, autorizado. Rapapapá, Mike Delta, decolando 7, rua direita. Rua do Axé. Controle 119-935, aciona 0125. Sua mensagem 08, confirme. Papapá Mike Eco Delta, adiante. É isso, o Guardião 08. 4462, o som 52, libera direita. É o som 21219. Direita 2194. Passou o senhor 5446, baixar o trabalho. Trip 5446, aguarde autorização de pouso. Guarda 5446. Bono, boa tarde para você. Oi, gente, olha, o Oxené 6314, tu confirma o artista fora do ar? Confirma. Aguardando 6314. As informações que é legal no 0112, temperatura 30. Vento predominante no 70 graus, 08 Oeste. Ok, comprei as condições e aguardo a cópia para Petrolina, o 6314. No 4462, taxia via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4462. Entrar em contato e pedir para a transmissão do 406. Atlético meu, prossiga. 9 para o 5446. Vento, 170 graus, 109. Sente, obrigado, 46. Puxa, né, 6321, não autorizado a minha e manter. É, 6321, não autorizado a minha e manter. No solo 56, libera direita. Solo 121, decimal 9. Direita 219, 5446. Táxi, chame alinhado e pronto, pista no 7, patatatá, Mike Eco Delta. 446, boa tarde, taxia Alfa, quilo 43, posição 03, inicialmente. Salvador tá 3193. 327 a Lima tem pistão no zero. CHG tá na sua escuta aí. Ok, ciente. Não, com confirmando, 1260, alterno 1288 e ainda 135.30. É, alterno 1261, 1288, 1353, direto com aqui, passagem 223, boa tarde. Boa tarde, a primária é 126 decimal 0, só confirmando. 260, obrigado, boa. Boa. Médico 3805. Qual foi a rota feita na CHG pós-forte? Controle 1935, boa tarde. Nada, e a rota que foi sugerida para ser feita a CHG, inclusive faz uma hora que nós fizemos a cópia, Ampozulu 17, a Porte, Ampozulu 13, Porte. Docente, a CHG feita após Porte foi feita como direto, Guarulhos? Zero, sair da rua, transição alerta, 6320. 620, na agora, na transição 632. 41, autorizado por reportagem. Qual o 3805? Prossigo. Foi feito o passaporte BHZ, Bravo Hotel Zulu, Trive, Poços e a chegada prevista em Poços Vagos lá em Guarulhos. É BHZ, podia ter repetido? BHZ. Trive, Tango, Romeu, Índia, Vitor Índia, Papa, e depois, Toto, Papa, Charlie, Lima. O Delta fora do solo. Trive, Posse. BHZ, Trive, Posse. Melhor, minha 321, elefante. Elefante, grato, minha 321. Ah, Papa Mike é com Delta. Delta 19-3. PG. Papa Forte, Guaru. Guaru, Ampozulu 30, até Pobla. Pobla, Ampozulu 4, até Bravo, até o Zulu, Tri de Pó. 500, chama 20 milhas fora, Mike é com Delta. Delta, chamará 20 fora. Guaru. Quebec, Uniforme, Alfa, Romeo e Uniforme. Ampozulu 30, até Pobla, Papá, Uniforme, Bravo, Lima, Alfa. Ampozulu 4, até Bravo, até o Zulu. Então, Guaru, Ampozulu 30, Pulga, Ampozulu 4, BHZ. Trive, Papá, Uniforme, Bravo, Lima, Alfa. Foi sobre o modulado. Guaru, Ampozulu 30, Pulga, Ampozulu 4, BHZ. É, afirmativo, Pulga, Papá, Uniforme, Bravo, Lima Alfa. Ok, certo. Foco, rota, da 3205. 340 Guarulhos, autorizado. Conforme rota, Ampozulu 7, aposta, Ampozulu Whisky 13, forte, BHZ 32. Decola no zero, curva direita, sai da bola, elefa. Controle 119.35, aciona 5504. 3432-5241 para o táxi, tem 51 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna com 25. 5241, táxi vem ainda, ponto de espera da 10, 2895, legal 10, 12. Primeiro ponto de espera, chama a torre, 119. 3805 foi sobremodulado, podia confirmar a saída. Transpone em nível. Até 3805, estendeu da coluna 10, curva direita, uma bola, nerfa. Ampozulu 17, a ponte é por 13, ponte aciona 5504, 1985, 3805 no 4, pushback acionamento. 3805 confirmando nível 340, TR taxi na retaguarda. No momento, após autorizado, puxa por táxi. Após aeronave autorizado, tá 3805. TAN 3193, podia confirmar a rota que foi feita após Cajão? Afirmo, PCT, SMAP, S, Sierra, Mike, Alfa, Papá, direto Galeão. Controle, Oceana 6327. 6327. no 966 para pushback acionamento, tá no Pátio 3. 966, autorizado, pushback acionar a porta. Para a taxa com 966. Manda El, sobe 240. Sobe 240. Negativo. Azul 409, sobe. 489 solo. 1967 solo. Podia confirmar a rota que foi feita para o engajão? Podia confirmar a rota que foi feita após o engajão para a Vitória? Ah, mas já está ciente, teria que ser feita a CHG mudando a rota. A sua rota para a Vitória seria Ilhéus, após descer Guarulhos, Open 9, corrigindo, Ilhéus, Porto Seguro, Open 9657 até Dagel, onde ingressará na FI Brasília. E após Dagel tem que ser feita a rota até o destino. Delta Oscar, Golf, Serra Uniforme. Falou, a 3193. Possível. Alguma nova informação da Air Salvador? Negativo, não tá sendo conseguindo transmitir os planos. O CHG não tá chegando na central do plano de voo. Okay? A gente tá tentando uma solução paliativa, que é pegar a rota que foi feita, passar via telefonia para o centro tentar correr atrás para ser transmitido para os próximos centros. Então a gente tá só aguardando a confirmação do centro, ok? Sim, vocês já passaram o nosso caso para eles, é que eu tô com uma situação muito complicada após, já são 3 horas embarcados e a situação está ficando insustentável. Ou eu consigo, eu vou acabar desembarcando e desistindo, porque não tem como mais. Agora um 26 decimal 7, alternado 1,26 decimal 0. Nenhuma das duas conseguiu contato? Tenta com 1,27 decimal 2 nas proximidades de Ofito. Exercício 1,267, caso negativo 1,260, ou ainda 1,272 nas unidades de próximo Ofito, acionário 6321. Boa tarde, bom trabalho. Bom voo. Puxa, 327, autorizado, final no 60. Obrigado, no 60. Para o táxi, Globo, 9666, 5 horas, governo Fortaleza. 305, para o táxi. 305, autonomia. 330, alterna Galeão, 173. Deve ser via Índia, ponto de espera do 902, entregar o 902. 902, via Índia, ponto de espera 1830-3805. Táxi, voo 966. 33 a bordo, 5 horas, alterna Fortaleza. 33 a bordo, voo 966. Deve ser via Índia, ponto de espera do 902, 895, entregar o 902. E aí, Inter, pode esperar na 1-0-1-1-8-9-5, gol no 9-6-6. Salvador, boa tarde, são 3805, ponto 1, ponto espera da 10. Mantém o ponto de espera. Mantém, 3805. 27, eu vou, Elielos. Elielos, 3807. Controle 199-35. 119-35-5241, boa tarde. Negativo, 4089, o plano que eu tenho pra Vitória, eu tenho destino a Campinas. Controle, boa tarde, é o 5241 da Trip. Pô, 5241, transponder 5433, 5433, saiu da boa vigilância. Ok, vai logar agora 5433. Na Arbor, no Trip 5241. Quilo Romeo Oscar, chama a torre agora 11895, Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, torre 11895. Alternado sala 2. Sim, a gente tá com certeza, ponte perto da 0-2, 85, chegando na 0-2, 63 no 5, copo. Relativo, 63 no 5. 63 no 5. Guarulhos, nível 300. Epizulo no 7. A Forte, Apero Isca no 3. Forte, Quaru, Apizulo 30. Pula, Apizulo 4. BHZ. Recola no 0, curva direita, saída boa. Elefa, controle 119, decimal 35. Aciona 5171. Ativo 395, autorizado Guarulhos, 300, pela saída Arbor, Eletro, Apresuri 197, Apresuri 197 tem a parte, Apresuri 30, Forti, Guarulhos, Apresuri 30, Dupla, Apresuri 4, Brava, Apresuri, rota do plano de voo. Controle 1935, transporte 5171. Falando só o nível 300, vai pôr o pushback na minha 315. Ativo 300, vou pedir o pushback na meta. Tem autorização do Xanã 6314, Petrolina? Autorizado pouso na pista 17, 140 graus, 109, Tapatango, Quilo Romeo Oscar. É 13 no 5, correndo que solta a TR da Trip na Índia, assim que mesmo livrar o pátio, a livre puxa, porta táxi. Só falta passar a parte da TR na Índia e do pushback para tentar. Tá sendo feito 1 a 1. Não, mas aqui. E tem mais uma, mas tem um, já um autorizado e mais uma antes do seu Louro 967. Visual, pista 10, o vento de 150 com 10, a temperatura de 30 graus, o ajuste 1 no 0, 1 no 2. Afirmo, tá pronto, copy. Tá Leão, 360 autorizado, conforme a rota ele é o seguro, EP9857, SMAP, na GEL, SMAP, na pós direto, decolando 0, curva direita, saída da Leda e Elos, controle 119, decimal 35, aciona 5130. Então 3193, autorizado 360, pra Gatão, GEL, seguro, EP9857, da GEL, SMAP, decolando 10, da EL, Leda e GEL. 3193, Pode ser um pouco mais à frente. Fumando tá livre, puxa, boa tarde. Aqui, pelo prospecto, estamos correndo com a... Portanto, 3193 eu não tinha recebido a sua autorização de Recife, ok? Tinha passado a rota, porém não tinha recebido autorização. A outra aeronave no portão 03 já tinha sido autorizada. Puxe em coordenação com o subsolo. Agora é o número 1 para iniciar, o 3193. Só a corrida de moto estimada era para 3 horas atrás, eu tinha copiado a autorização e era o número 1. Tá, tá meio perto aqui pra gente, aqui, não tá bom ainda não? Tá bom, obrigado. Nada. Scan 3805 autorizado, decolar 140 graus, 1 no nosso. Livre decolagem, Scan 3805. Decola pista 1 no 0, curva esquerda, saída MOM, transição FLOC, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5502, aciona 63 no 4. Petrolina autorizado. 340, via pelo 20, decolou 10, primeira curva esquerda, bombo, flop, controle 1935, transponder 502, chanel 314, posição 5, tá pronto pro push bag, acionamento. 314, aguarda, push. Guarda. Gente, ingresso em Interlagos, mantenho no 1508. Aguarda, push. É o número 7 do decolo. Já tem 4 já acionadas, mais 2 para o seu push, literalmente. Senhor, 7. O 4065 podia confirmar a aerovia foi feita na PG? Após forte. Sim. 3805, se possível, arbora. Mantenha a saída 3805. Mantém. Só aguardando, qual é a minha senha? Puxa, né? 6395 para o táxi com 157 a bordo. Estou na milha de 4 horas e meia, eu treino da Leão. Autorizado táxi índio, ponte para o dono 02895, que legal, 0112, chama 6395. Ativo, 6240, 2345. Ou no 0966, autorizado, decolar 140 graus 089. Deve decolar de 0, voo 966. Então, 9, confirma o número do voo? É o TAN 3217. 3217, guarda. O TAN 3193. Após a Avianca livrar o pátio, ainda iniciou o puxa para tarde. Após a aeronave da Avianca livrar o pátio, está autorizado o pushback acionamento da 3193. Prossiga ao 5241 da TAN, escuta, senhor. Informe o chamado para pouso. Informa o estimado para pouso, 5241. Atrás de o pouso em conquista, 1958. Copiado, 958, grato. Sobe 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, com 966. 627. Pode iniciar também? Cima? Oxalé 6314 no cima, pode iniciar também? Negativo. Tem que confirmar a informação que o centro chegou, o seu plano para mim, porém tem que confirmar junto a ele. Eu só guardando essa ligação. E se conseguiu, eu libero o push acionamento, 314. Então confirma, está autorizado, mas está aguardando aí a confirmação com o centro. Assim, foi um erro meu, não deveria ter pago essa autorização até a confirmação. E por enquanto aguardando, somente confirmação, tem que apenas conseguir ligar para o centro Recife e confirmar a informação. Ok, estamos completamente prontos aqui no Recife, aguardo. Oxalé 6327, ponto 5, no Espona 0263. Oito, aguarda a transferência. Guarda a transferência, guarda o 08. Operador 3-0, querendo no 0-1-2, vento que entrou 1-4-0 graus, 1-0-9, com 1-1-1-6-9. Guarda. Com 3-2-1-7, solo. É, de acordo a gente recebeu é a pêndulo 10, a pêndulo 9 e banho. Ok, o centro Recife está com a pane de frequência e telefonia. Então as rodas para Guarulhos, São Paulo, Confins, Horizonte e demais, no que seria o seu caso. É, Zulu 17, até a Porsche, Alfa Papa Oscar Romeo Tango, Upper Whisky 13, após Ford Fox Oscar Romeo Tango Índia, e após tem que adequar a rota para o destino, sendo feito um CHG junto ao dólar da companhia. Acredito que a companhia já esteja ciente que teve outros aeronaves que já fizeram CHG, ok? Só confirme e eu estou aguardando chegar do CHG para a autorização. Gente, então a rota vai ser via Peso 97 até a Bosque, depois de saber o Isco no 3 até Poti e confirme. Vou coordenar então com a companhia e já chama aí para confirmar se já recebeu a CHG, o TAN 3217. O gol 1169 solo. Prossegue. Basta, copiou a informação paga pro TAM? Copiou só o início, que é a Pesolu 17, poderia confirmar o resultado da informação? A Pesolu no 7, a Porte, o Peruísco no 3, Forte. Acredito que a companhia também já possua essa informação, ok? O no 69 confirma e eu estou aguardando a CHG. E quando for feita a CHG, passa pra gente a rota que foi paga, porque até o sistema de comunicação das mensagens não está funcionando, então a gente tem que passar o plano, a rota que foi feita, para o centro, pro centro correr atrás e tentar transmitir para os outros órgãos de controle, via telefonia. Ok, então confirmando, a Pesolu 7, depois da Porte, depois a Pesolu 3, Porte, é isso? Upper Whisky no 3, após a Porte, afirmo, tá correto. Upper Whisky no 3, depois Porte. Isso, após Forte, faz o CHG com, até o destino. A partir de Forte é FI Brasil, já tá normal lá. É só que na FI, esse tá com os problemas. Então, após a Forte, faz a rota conforme planejado. Ok. Eu vou confirmar com a companhia aqui. Muito obrigado. Para o táxi, o TAM 3193, 165 a bordo, 4 horas, Campinas. 193, táxi via Índia, ponte cara do 02, 895, negócio 012. Via Índia, ponte espera, 2295, obrigado. Paulo Salvador, 5627, Paulo Táxi, 350, Paulo Salvador, 44 a bordo. Autorizado táxi via Índia, ponte cara do 02, 895, negócio 012, 352, 67. 318, Paulo Seco, no ponto espera, 5627. 3805, chama Recife 126 decimal 7, alterna 126 decimal 0, 3805. Qual a primária? 126 decimal 7. 267-280, bom final de semana. Igualmente, a secundária 260, 260. 260, obrigado. No 966, chama Recife no 26 decimal 85, alterna no 3365. 2685-3365, gol no 966. Frequências alternativas seria 120 decimal 1 com Ilhéus, através de Ilhéus, né? 120 decimal 1, 120 decimal 9, Porto Seguro, e 124 decimal 25 e 126 decimal 55. 1201 Ilhéus, 1209 Porto Seguro, 12425 e 12465 é o centro Recife. Não entendi o final da mensagem. Frequência 2425 e 12465 é o centro Recife. É, agora ele não ficou claro aqui. Ou é centro Recife ou é centro Brasília. Positivo, o senhor poderia chamar um dos dois centros de controle. Não ficou claro aqui na mensagem, no que eu anotei. Pela frequência de acho que é Santo Brasil. Ok, então, anotado. Já aos pouquinhos parece-me que o sistema está voltando, as comunicações estão restabelecendo, mas são essas as frequências. Autorizado decolar, 150 graus, 099. Já, autorizado decolar de grato, 639. Fica só 4.010, 1.012, no 012. Mantém o ponto de espera. Mantém. posição. Autorizado Campinas 340, via 2 Zulu 17, a Forte, a Peruísque 13, Forte, VHZ, Trivia. Decola pista no zero, curva direita, saída da Apollo, Elephant, controle 19-2435, aciona 5525. Trip 5447, controle. Mas escuta, prossiga, senhor. O senhor está prestando os estimados para ali, só slapa e pouso, 5447. Aguarde. Reporta para o Bush. Tá bom, 6315. Ativo, confirme, subir para o 200. 300, conforme autorizado, voa Arco. 300, voando Arbor, 6-1. Do Azul, 4, 1-1-8. Outro 1-1-8. Boa tarde, senhor. Sei que você está muito ocupado aí, só para checar a nossa aerovia também, para checar com a companhia. É Arbor, Zulu 17, Aporte, Arbor, Whisky 13 e depois Forte, é isso? Afirmo, com fins afirmo. 966 sobe para o 350, tenta nessa frequência, 125 decimal 45. 3545 sobe ao 350, igual 966. Sim. Negativo. Segundo acordo, junto controle, é, a prevista boa, né? Perform both arrival clear, descend to flight level 050, Tango Tango. Sobre 62-10-050, chegada à área. E conforme o senhor solicitou, é, e é isso mesmo que foi feito. A Pesulu 17, a Porsche, a Peruísque Mono 3 e a Porsche Guaru. É o Guaru, acho que é depois de Porsche. Foi solicitado 380. É isso mesmo. O Forte é a posição onde é o limite da FIR. E Guarulhos já é com o centro Brasil. Já. Gente, vamos confirmar com o centro Recife e aguarde para a cópia. Obrigado. 7, autorizado a alinhar e manter. Controle, prossiga. Solo, hoje é 63 ou 4. Estamos no 4, recebemos comunicação agora, seu nível autorizado é 320. Ok, 320, 6314, modificando, já pode iniciar o pushback, 314. Aguarde. Solo Salvador, boa tarde, com o 9620, para as condições? Tá 6193, decolada aos 32, sob controle Salvador, 1993135. Canal 35, 3093. Puxa a ponta frontal. Desde puxa a ponta na frontal. 314. 230, reduzendo, 6290. Salvador está 3093, passa 2200. 3193, contato radar, sobre o nível 360, saída da EL. Da EL 360, pode ir direto da EL? Mantendo o perfil 3193. Sim. Ô, Salvador, o T3217, seria uma previsão pra nós? Tá negativo. Sim. 5447, mantendo o perfil, o senta com a deficiência nas frequências, 209 mantendo o perfil, por gentileza, 5447. Para eles, a CHG aqui, estou aguardando. Está para sequenciamento, esquerda para o 1190, aguardando o vetor final para o lock. Esquerda 190, aguardando o vetor final, 860.